Iniciamos hoje uma das chaves mais importantes das 21 chaves bíblicas da volta gloriosa de Jesus. A chave número 20, sintetizada, diz: fim dos tempos, fim de Roma, do anticristo e das bestas, fim de Satanás e seus anjos. Encerramos a chave 19 com aquela referência a Miguel, o grande príncipe, só para mostrar que o Armagedon será a guerra total e final em dois planos: o material e o espiritual. Nesta chave número 20, vamos apresentar o destinatário da profecia de Daniel, em seu capítulo 12, versículos 1 a 4. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, portanto, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao fim dos tempos. É exatamente aonde vamos. Daniel selou o livro conforme a ordem de Gabriel e volta como João para ver diante do Cordeiro de Deus desatados os sete selos do Apocalipse. Mas afinal, que povo é esse cujos filhos têm por defensor Miguel, o grande príncipe? A maioria diz que é o povo judeu. Mas a profecia do arcanjo Gabriel, por intermédio de Daniel, desfaz esse engano. Vejamos. Profeta Daniel, capítulo 9, versículos 22 a 26. Gabriel falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te esclarecer sobre isto, porque és muito amado. Considera, pois, os fatos e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, o príncipe, 7 semanas. Em 62 semanas, as praças e as circunvalações serão reedificadas, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido Cristo, e o povo que o há de negar não será mais seu povo. E essa é uma tradução do padre Matos Soares. Os profetas de Deus, o Velho Testamento da Bíblia, deixaram bem instruídos os judeus para reconhecerem o ungido logo que aparecesse entre eles. Como vemos, entretanto, o Cristo seria negado, rejeitado e por eles crucificado. E o povo que o há de negar não será mais seu povo. E até hoje não é. O verdadeiro povo de Deus é aquele que aceita Jesus integralmente, cumprindo à risca o seu novo mandamento. É o rebanho único. Dele farão parte apenas os judeus arrependidos e salvos pelas suas próprias obras. Portanto, dos cristãos é que fala o anjo Gabriel na hora do Armagedom. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. É, a LBV dá ao Brasil uma mensagem que ninguém dá. Vocês já ouviram alguém falar assim em algum lugar? Por essas e outras é que em todo o Brasil se inscrevem diariamente novos legionários. Cada legionário, de acordo com o estatuto da Legião da Boa Vontade, inscrever na LPG pelo menos um dos seus melhores amigos. E um outro estava dizendo lá que gosta de ouvir mesmo a voz do presidente Alziru Zaru. Que voz! Satisfeito porque Deus me deu uma voz que, se eu falar baixo, vocês escutem Nova Iguaçu. É uma voz de trovão. Aí, viu? Viu? LBV, segurança na vida e salvação na morte.